Calma aí, não precisa me machucar não. Abaixa essa arma, já levantei as minhas mãos. Leva o que for de valor, não é um assalto, você tá me fazendo é um favor. Leva o carro impregnado com perfume que ela usava. Leva essa aliança que pra mim não vale nada. Peraí, onde você vai? O mais importante você não quer levar. Leva o meu celular, que se eu beber eu vou querer ligar. Chorando, implorando pra voltar. Pode levar, pode levar. Leva o meu celular, que se eu beber eu vou querer ligar. Chorando, implorando pra voltar. Pode levar, leva tudo sem dó. Ainda bem que eu não sei o número dela de cor. Me machuca não. Abaixa essa arma, já levantei as minhas mãos. Leva o que for de valor, não é um assalto, cê tá me fazendo é um favor. Leva o carro impregnado com perfume que ela usava. Leva essa aliança que pra mim não vale nada. Peraí, onde cê vai? O mais importante cê não quer levar. Leva o meu celular, que se eu beber eu vou querer ligar. Chorando, implorando pra voltar. Pode levar, leva o meu celular.